quero te ver chegando no meio das serras de manhã, entre o brilho das matas e a calma da terra, ver em flor nosso lar, em flor nosso amor, esperando na porta da casa que o tempo não venceu, como se fosse tudo no mundo só teu e meu, sentir sem parar arder esse amor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro, longe desse teu cheiro mineiro de flor. Acredito naquilo que corre no sangue de nós dois. Tenho fé no que ainda precisa chegar depois. O dom e o lugar de dar nosso amor, como planta crescendo sem chuva no meio do verão, ter guardado a esperança no fundo do coração, e o som que será canção e calor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro, longe desse teu cheiro mineiro de flor. Sangue de nós dois. Tenho fé no que ainda precisa chegar depois. O dom e o lugar de dar nosso amor, como planta crescendo sem chuva no meio do verão, ter guardado a esperança no fundo do coração, e o som que será canção e calor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro, longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor.